quem possa. Brasil é pentacampeão em 2002, na primeira Copa disputada na Ásia. A FIFA resolveu dividir pela primeira vez o torneio em dois países sede. Japão e Coreia do Sul foram os escolhidos. A seleção brasileira, depois da pior campanha em eliminatórias, chegou à Copa apenas como quarto favorito, atrás da França, campeões de 98, da Argentina e da Itália. Durante as eliminatórias, o time não acertou. O comando da seleção rodou na mão de quatro técnicos: os Vanderlei Luxemburgo, o auxiliar técnico Candinho, que ficou interinamente no cargo, depois Leão e, por último, Luiz Felipe Scolari, o Filipão. O Brasil só conseguiu a vaga no último jogo. O capitão da seleção, lateral Cafu, resume a tensão daquele período. Você classificar no último jogo, isso é sempre um período delicado, né? Em 18 jogos, a seleção foi derrotada 6 vezes, perdendo para times de pouca expressão, como Equador e Bolívia. A torcida temeu que, pela primeira vez, o Brasil fosse ficar de fora de uma Copa do Mundo. Acabou classificado em terceiro lugar, atrás da Argentina e do Equador. Para a Copa, Felipão resolveu deixar de fora Romário, craque do Tetra, em 94. A insistência do técnico em não convocar o artilheiro dividiu o país. Uma pesquisa do Ibope mostrou que mais de 70% dos entrevistados queriam Romário na seleção. Até o então presidente Fernando Henrique Cardoso entrou na disputa e disse que Scolari deveria convocar Romário. Laterais, Cafu do Roma, Belete do São Paulo, Júnior do Parma e Roberto Carlos do Real Madrid. No dia 6 de maio, o repórter da Rádio Guaíba de Porto Alegre, Luiz Carlos Resch, anunciava os 23 convocados que Scolari levaria à Copa e Romário não estava entre eles. Filipão comprava briga com a torcida e parte da imprensa e corria o risco de ser crucificado pela teimosia em deixar Romário no Brasil caso a seleção fracassasse na Copa. Paulista do Flamengo e Kaká do São Paulo. Para o ataque, Edilson do Cruzeiro, Denilson do Betis, Rivaldo do Barcelona, Luizão do Grêmio e Ronaldo do Internacional de Milão. O Brasil ficou no grupo C com Turquia, China e Costa Rica. Apesar da aparente fraqueza do grupo, nosso time preocupava pela insegurança da defesa. Poucos dias antes da estreia, o volante Emerson, especialista na proteção da defesa, se contundiu num treinamento e foi cortado da seleção, aumentando a preocupação da torcida e dos críticos. O ex-capitão da seleção brasileira, Sócrates, dava bem à medida da expectativa pela participação do Brasil. Nosso time não está bem, mas deve passar essa fase fácil, mas não chega longe, não. Não temos estrutura coletiva para isso. No dia 31 de maio, no jogo de abertura da Copa do Mundo em Seul, na Coreia do Sul, a primeira grande zebra. O Senegal mostrou que não tinha ido à Copa fazer número e derrotou os campeões mundiais, os franceses, por 1 a 0. De olho na zebra, o Brasil estreou no dia 3 de junho contra a Turquia, na cidade sul-coreana de Ulsan, com 3 zagueiros, Lúcio, Edmilson e Roque Júnior. O time começou jogando bem, mas o gol não saía. No finalzinho do primeiro tempo, a surpresa. A bola para Bastur, que vai bater para o gol, levantou na esquerda, olha o perigo, chegou, gol! Sas Razande, perna esquerda, 46 minutos e 45 segundos, encheu o pé esquerdo na cara de Marcos. Mas a torcida brasileira pôde respirar aliviada no segundo tempo. Logo aos 5 minutos, Ronaldo completou o cruzamento preciso de Rivaldo e empatou a partida. O próprio Rivaldo fez o gol do desempate a 3 minutos do final, cobrando um pênalti. Estava definitivamente afastada a zebra da estreia. Nos outros 2 jogos da primeira fase, mais 2 vitórias brasileiras. 4-0 sobre a China e 5-2 sobre a Costa Rica, com a defesa brasileira quase complicando um jogo fácil. O Brasil terminou como primeiro do grupo, deixando em segundo lugar a Turquia. O técnico Carlos Alberto Parreira, que foi à Copa como observador da FIFA, analisou o desempenho da seleção brasileira depois da primeira fase. Não tem nenhuma seleção que tenha um poder ofensivo da brasileira. Do meio para frente, com Juninho, seja o Ricardinho, o Denilson, o Ronaldinho, o Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno, o Rivaldo, ninguém tem esse poder. Nos outros grupos, as zebras faziam mais vítimas. Argentina e França, 2 seleções favoritas ao título, foram eliminadas, se despedindo da Copa ao final da primeira fase. Os franceses, campeões de 98, perderam para Senegal e Dinamarca e empataram 100 gols com o Uruguai. O time de estrelas como Thierry Henry, Zinedine Zidane e David Trezeguet deixou o Mundial sem ter marcado ao menos 1 golzinho. O bom time de Portugal também não passou para as oitavas de final, enquanto que os donos das casas, Japão e Coreia do Sul, seguiam em frente. O ex-craque Tostão, tricampeão em 70, falou sobre as zebras na Copa de 2002. É comum ter surpresas em campeonatos curtos e isso pode ser até bom para o futebol. Com vários times da chamada primeira divisão do futebol mundial eliminados da Copa, o Brasil foi para o Japão encarar a Bélgica pelas oitavas de final. A Bélgica teve um gol anulado injustamente no primeiro tempo, mas o Brasil manteve o comando da partida e o ataque voltou a funcionar. Rivaldo e Ronaldo marcaram novamente. Final, Brasil 2, Bélgica 0. O Brasil estava nas quartas de final, junto com Inglaterra, Senegal, Turquia, Alemanha, Espanha, Estados Unidos e Coreia do Sul, que, para surpresa geral, tinha eliminado a tricampeã Itália. Junto com os italianos, saiu também um dos dois anfitriões. A derrota de 1 a 0 para a Turquia acabou com o sonho do Japão. Nas quartas de final, Brasil e Inglaterra era a promessa de reviver o jogo épico da Copa de 70. O atacante Ronaldo falou sobre a importância da partida. Um jogo histórico e tenho certeza que pode ficar mais histórico dependendo do resultado. Porque a gente vai com certeza mostrar o nosso futebol, jogar aquilo que sabemos e nos superar fisicamente e tecnicamente. Porque é uma grande decisão, é um jogo, para nós, é uma grande final. O time inglês tinha eliminado a Argentina no grupo e derrotado com facilidade a Dinamarca nas oitavas por 3 a 0. Mas a eficiência do ataque da seleção canarinho com o trio Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo enchia de confiança a torcida brasileira, que agora acreditava pra valer na conquista do título. Confiança que se resume na análise feita pelo ex-craque Tostão. A defesa não está bem, mas o ataque está muito melhor do que os ataques dos outros times. Então, o ataque equilibra um pouco. Eu acho que esta seleção tem dois, três jogadores excepcionais do nível dos melhores jogadores da época de 70. E apesar do futebol ter mudado, o que faz a diferença continua sendo os craques, a qualidade dos jogadores. E essa seleção brasileira é uma seleção que tem muitos bons jogadores. Na Inglaterra, a torcida, apesar de temer e admirar o Brasil, acreditava no time inglês. Para boa parte da imprensa local, o jogo colocaria frente a frente o melhor ataque e a melhor defesa da Copa. Arranhando um português, o técnico da Inglaterra, o sueco Sven-Göran Eriksson, resumiu, antes da partida, sua preocupação com o ataque brasileiro. Temos que defender muito bem, mas não podemos só defender, temos também atacar, senão não podemos mais ganhar um jogo. Para a partida decisiva, Felipão mudou o time, armou o meio de campo com dois volantes, Kleberson e Gilberto Silva, dando mais liberdade ao ataque. Na base do toque de bola, o Brasil envolveu o time de David Beckham e companhia, mas não conseguiu furar o bloqueio inglês com facilidade. Aos 23 minutos, o artilheiro Michael Owen aproveitava mais uma falha da defesa brasileira. A gente relembra o gol inglês na narração de Haroldo de Souza, da Rádio Guaíba. Lançou pelo comando, falhou, zagueiro penetrou, botou e gol! Numa falha bizonha do zagueiro Lúcio, ele deixou a bola de presente. Deixou a bola de presente para Robben, o número 10. Toca com incrível facilidade. Numa falha imperdoável do zagueiro Lúcio. Muita gente temeu o pior, mas no último minuto do primeiro tempo, a genialidade de Ronaldinho Gaúcho fez a diferença. A arrancada de Ronaldinho em direção ao gol inglês é relembrada pelo técnico Carlos Alberto Parreira. Ele pegou a bola dentro do campo brasileiro, no círculo central, arrancou, tirou dois ingleses no jogo de corpo da jogada e deu um passe magistral para o Rivaldo. Pela direita, o pé sobre a bola, em evasão, abriu na direita para Rivaldo, vai colocar, divide! Gol! Aos 5 minutos do segundo tempo, numa cobrança de falta perto da linha lateral, Ronaldinho brilhou ainda mais, como a gente ouve na narração de José Carlos Araújo, da Rádio Globo do Rio. Vai bater para a área, Lúcio foi lá para a área, foi Roque Júnior também, bateu o Ronaldinho pelo alto para a área, direto, entrou! Gol! Não importa se a intenção era esta. O gol de Ronaldinho criou uma enorme polêmica na Inglaterra. Muitos culparam o goleiro Seaman, mas a grande maioria dos torcedores e comentaristas achava que Ronaldinho tinha errado um cruzamento e acabou fazendo um gol na sorte. Sem querer ou querendo, o gol garantiu a vitória brasileira e a passagem para a semifinal. Mesmo com a expulsão de Ronaldinho, que recebeu o segundo cartão amarelo aos 10 minutos do segundo tempo, o time inglês não teve nenhuma chance de gol. Quem analisa a partida é o técnico Parreira. O Brasil hoje fez a sua melhor partida na competição e ninguém tem dúvida de que foi o melhor time em campo, haja vista que durante 90 minutos a Inglaterra não chegou sequer a criar uma única oportunidade e o gol inglês foi conseguido numa falha brutal do nosso zagueiro Lúcio. Do contrário, eles não teriam tido nenhuma oportunidade e ficou clara e flagrante a diferença técnica entre o futebol brasileiro e o futebol inglês é muito grande. Agora sobravam somente 4 seleções na Copa. O Brasil enfrentaria novamente a Turquia, que tinha acabado com a festa do Senegal. E na outra semifinal, a Alemanha jogaria com a Coreia do Sul, que tinha eliminado a Espanha. O Brasil não contaria com Ronaldinho Gaúcho, suspenso depois da expulsão contra a Inglaterra. Mas antes da partida, o meio-campo Rivaldo dava a fórmula de como vencer o excelente goleiro Rustur da Turquia. Primeiro tem que ter oportunidade, né? Evitar de frente a frente com o goleiro e você só tirar 10 centímetros, já deu, né? Se tirar um pouquinho do goleiro, já pode fazer o gol, né? E parece que Ronaldo ouviu as dicas do Rivaldo. No comecinho do segundo tempo, numa jogada individual, Ronaldo, com o biquinho da chuteira, colocou no canto do goleiro Rustur. Brasil 1-0. A seleção estava classificada para a grande final com a Alemanha, que tinha vencido a Coreia também por 1-0. Alemanha e Brasil fariam assim a 7ª final de Copa do Mundo da história de cada uma das seleções. Mas apesar de terem participado de 12 das 16 finais disputadas até então, os dois times nunca tinham se enfrentado numa Copa. O técnico brasileiro, Luiz Felipe Scolari, falava com cautela do adversário. Seleção fria, calculista, tem jogadas principalmente de bola aérea dificílimas de serem marcadas e vai ser um grande jogo. E mais uma vez, Rivaldo cantava o caminho da vitória, antecipando a tática do ataque brasileiro. Com um toque de bola rápido lá na frente e com jogada individual, né? Eu acho que temos jogadores lá na frente para fazer jogada individual e desmanchar qualquer sistema e qualquer um jogador deles, né? O primeiro tempo foi nervoso e acabou com uma ligeira supremacia brasileira. O garoto Kleberson, se impondo como um veterano, mandou uma bola no travessão, assustando o goleiro Kahn. Até que aos 22 minutos, Kahn não conseguiu segurar um chute cruzado de Rivaldo de fora da área e Ronaldo foi mais rápido, aproveitou o rebote e empurrou a bola para o fundo das redes. O gol trouxe mais tranquilidade ao Brasil e colocou o time da Alemanha na nervosa busca pelo empate. Isso deu ao ataque brasileiro o espaço que precisava e aos 34 minutos, novamente Ronaldo fez Brasil 2-0, completando o corta-luz de Rivaldo. Cheguinho na meia, rolou bola, Rivaldo abriu, olha o Ronaldinho, pode marcar, tirou, entrou. Brasil! O gol garantiu a Ronaldo a artilharia da Copa com 8 gols. Daí para frente, cresceu a presença em campo do goleiro Marcos, que com excelentes defesas fez o time suportar a pressão alemã até o final. Olha o show de bola, ainda Denilson pede a aproximação de 3, ele partiu para a jogada, levou um pontapé, falta! Parou, o árbitro pega a bola, acabou! O Brasil pode comemorar! É penta campeão mundial de futebol! Campeão mundial pela 5ª vez, o Brasil se distanciava ainda mais dos seus rivais e voltava a se consagrar como o melhor futebol do mundo. O capitão da seleção brasileira, o lateral Cafu, repetiu no gramado do estádio de Yokohama o gesto de Bellini, Mauro, Carlos Alberto e Dunga. O próprio Cafu fala da emoção que sentiu ao erguer o troféu. Um momento muito bonito, um momento que não tem como descrever, um momento, eu acho que é um momento único. Só quem viveu aquele momento sabe o que eu senti. Eu só queria pegar a taça, levantar a taça e comemorar, mais nada. O título devolvia a Filipão o respeito e admiração da torcida, que acabou esquecendo de vez por todas o caso Romário. Ele falou sobre a campanha com humildade e tranquilidade. Dever cumprido, as dificuldades que a gente enfrentou, mas no espírito que a gente procurava implantar a equipe. Nós procuramos arrumar a equipe com 3 zagueiros, os 2 alas e os 2 meia canchas, e às vezes a imprensa brasileira não entende isso. Para surpresa geral, logo após a conquista do Penta, Scolari deixou a seleção e acabou aceitando o convite da Federação Portuguesa para comandar a seleção de Portugal. O futebol arte de Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho encheu de alegria os torcedores, mas a vitória trouxe também um perigoso otimismo. Muito antes do começo da Copa de 2002, muita gente no Brasil dava como certo o hexacampeonato na Alemanha. Eita, esquadrão de ouro! Sambando com a bola no pé. Gol! A taça do mundo é nossa. Com brasileiro não é que passa. Eita, esquadrão de ouro.